Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Meu nome é Lucas e eu serei o host de hoje substituindo o Mario. E à minha esquerda ou direita, não sei exatamente qual posição, está o Jomon. Eu tô no entorno. E boas festas. Boas festas? Já foi Halloween, agora é Natal e Ano Novo, né? Como se Halloween contasse no Brasil, né? Mano, o dia do Saci é um dia importantíssimo, velho. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ou o Jeff. Não, peraí, o Mario fala Jefferson ou Jeff? Puta, aí me pegou. Eu realizei um sonho. Meu sonho era ter duas TVs ao mesmo tempo. Duas TVs grandes. Sempre tive, sei lá. Quando você era moleque, o sonho é ter uma TV no quarto, né? Aí quando você vai crescendo, vai ficando velho, aí começa a ter dinheiro, você quer uma TV grande. Agora eu fiz o upgrade, é ter duas TV grandes lado a lado. Isso é no quarto ou na sala? Isso é na sala, porque no quarto eu tenho uma regra de não ter eletrônicos no quarto. Ah, tá. Caramba. Mas qual que é o propósito de ter duas TVs lado a lado? É que eu preciso uma, eu preciso pra jogar, outra eu preciso pra assistir algum esporte. Ah, então você faz ao mesmo tempo, enquanto você tá jogando... Você deixa lá uma TV Switch, o celular tá rodando, por exemplo, algum joguinho, e na outra assistindo esporte. Então é três coisas. É mais ou menos isso. Eu não tô dizendo que eu sou multitarefas, porque acho que cientificamente tá comprovado que não existe. É só que quando você tá assistindo algum esporte, sei lá, futebol, aí o cara, sei lá, cai e fica sentindo cera. Aí você vê aquela cena e fala, mano, eu não vou assistir isso. Você pode prestar atenção no jogo. Que às vezes é um jogo e você tem que andar até algum lugar. Aí você também tem aquele downtime. Então você consegue ficar alternando e pegando as coisas boas de cada um, entendeu? Agora o modo portátil do Switch perdeu significado pra você. É, se eu tivesse mais mão, dava pra jogar mais coisa. Mas... Não sei, às vezes eu coloco um podcast pra ouvir e deixo baixo tanto o futebol quanto a TV, mas não sei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer... tentar ser multitarefas, não que eu consiga, mas eu fico selecionando as melhores coisas, alternando. Eu acho divertido. Eu não gosto de ficar compenetrado em uma coisa, porque uma coisa só tem, sei lá, tudo. Esporte, série, videogame, tem aquele downtime que eu fico meio frustrado. Agora o Jeff, ele, depois de terminar Dragon Quest, ele tá realmente o espírito japonês nele. De aproveitar o tempo que ele tem livre. Nesse dia 31 de outubro, foi lançado Luigi's Mansion 3 para o Nintendo Switch, né? Acho que é meio desnecessário falar isso, porque tudo só lança agora pro Switch. A gente já comentou sobre o Luigi's Mansion 3, né, umas primeiras impressões, eu e o Lucas. Agora quem jogou foi... Quem comprou foi eu e o Jefferson, né? Isso. E o Lucas tá sem. Eu ainda não comprei. Tô numa pegada de economizar... E como eu compro o jogo físico, eu tô sofrendo as consequências. E primeiro eu queria perguntar, assim, as opiniões minhas e do Lucas de como é a gameplay. A gente já deu no podcast da BGS, que a gente jogou. E eu queria primeiro perguntar quais foram as primeiras impressões do Jeff, que se convergiram com as nossas ou divergiram. Eu não sei se ele lembra também. A primeira coisa que eu notei é não tem corrida mesmo, né? Não tem botão de correr, né? Não, você tem que deixar apertar durante o tempo e ele começa a correr depois. Eu achei estranho. Com relação à jogabilidade, aquele peido lá que fica pulando, achei estranho. Não me acostumei com aquilo. Eu não consegui jogar muito, na verdade. Porque eu comprei ontem, aí eu joguei e, sei lá, depois de 10 minutos eu comecei a dormir. Aí eu também fiz... Hoje foi a mesma coisa. Na verdade, eu não tenho muito o que falar. A não ser que eu gostei, assim, eu gostei da arte, assim, do Luigi com medo. Acho que ele ficou mais vivo até que a versão do GameCube, que era ele procurando o Mario e dando aqueles gritinhos. Eu achei bem legal, assim. É uma coisa que eu não esperava tanto, assim. Tipo, achei que a Next Level ia falhar no primeiro jogo HD deles. Mas foi, sei lá, a experiência gráfica foi muito boa e eu não tenho muito o que falar, porque eu não consegui jogar porque eu tava muito cansado do trabalho. Esse golpe que você falou do peido aí, né? Que você faz o ar e joga os inimigos. Você pula pra desviar de coisas. A gente tava tão mal acostumado na demo lá que a gente esqueceu que existia isso. É que não precisou nenhuma parte, né, na demo. Até poderia ter usado quando tinha uns três fantasmas, mas eu esqueci completamente. E você também, a gente depois foi conversar e nem lembrava que existia o negócio. É, sim. E eu tava jogando agora com a minha irmã, e aí nisso, quando você faz esse pulo, você não consegue se mexer, né? Ele só pula pra cima. E você não tem nenhuma movimentação horizontal ou vertical. E aí nisso, é estranho, eu acho isso estranho porque a gente não tá acostumado a ter pulo travado no videogame. Que esse pulo não serve pra se ultrapassar obstáculos, né? É só pra esquivar ou fazer aquele ataque em área. Então eu entendo a estranheza do Jeff. Ah, eu também não gostei do ficar batendo no fantasma. Não ficar jogando, como é que fala? Você meio que catapulta o fantasma? O quê? Que você ficar meio que dando uns golpes de judô no fantasma? É, que você... É isso, é. Você fica dando ipon no fantasma. Eu achei que perde um pouco a graça, porque a maior graça do Disney é ficar mexendo no direcional como se fosse pesca, né? Aquilo ali deixa o negócio um pouco mais fácil e mais chato pra mim. Pior que era legal mesmo. Permitia até você pegar o fantasma uma vez só, né? No Luigi's Mansion GameCube. Se você conseguisse desviar o suficiente, né? De objetos que o fantasma jogava e deixava a mira certinho. Era bem recompensador, sim. Né? Saía, tipo, pérolas gigantes que davam bastante dinheiro. Eu tô tentando lembrar se você tem que entrar no modo de dar ipon ou se você consegue ficar puxando e diminuindo a vida. Porque no ipon, a partir desse modo de ficar dando porrada, aí você consegue, acho que, tirar 40 de vida do fantasma, você baixa ele 4 vezes. Mas eu acho legal porque abre meio que uma camada a mais de você pegar um e bater nos outros, então você tem um controle melhor de área, assim, você tem alguma coisa que você pode fazer pra quando tem 4 fantasmas te enchendo o saco, você não toma porrada dos 4, em vez de ter que se reposicionar pra acertar os 4 de uma vez, ou muitos de uma vez. Eu gostei, assim, no geral disso aí. E ainda pegar o fantasma e quebrar os elementos do cenário com o fantasma é legal. Quantos andares você chegou a fazer, irmão? Eu fiz... Eu não sei andar, eu bati 3 bosses quando eu joguei. Eu também não consegui jogar tanto. Eu parei, assim, eu parei um boss depois que você libera o modo multiplayer no modo história. Que aí é quando você pega o Guidi, né? Spoiler de quando você pega o Guidi. E aí nisso, tava jogando com a minha irmã até o segundo boss, eu fiquei jogando meio que um assistindo e o outro jogando, e a partir do que pegou o Luigi a gente começou a jogar junto, e eu me impressionei como o multiplayer funciona bem, assim, principalmente que tem parte, vai, a minha irmã, eu joguei o Luigi's Mansion 1 e minha irmã não jogou nada da série. Então ela tá indo com a primeira experiência dela no Luigi's Mansion, ela tá jogando com o Guidi. E tem umas partes do jogo, e não são até agora que acabou de pegar, não foram poucas, que o Guidi joga sozinho. Então por mais que eu seja o Luigi, eu fico vendo bastante tempo só ela jogando, então ela desfrutando sozinha do jogo. Eu achei bem legal isso. Meio que você ficar dando... dá pra você ficar sendo um tutorial pra pessoa, pra apresentar a pessoa pra série. E aí quando os dois estão juntos, a câmera funciona bem separando, eu não sinto... Às vezes a câmera vai pro Guidi e não pro Luigi, ou às vezes vai pro Luigi e não vai pro Guidi, então eu sinto que não tem aquela coisa de é só o primeiro jogador que importa e o resto ele é um filler na tela. Então o beta testing que eles fizeram no port de Luigi's Mansion pro 3DS funcionou, né? Porque... Sim. Muita Sim. gente xingou aquele multiplayer por causa de queda de frame rate, por causa de limitação do 3DS também. Mas aí o conceito ficou bacana, e eu fico feliz em ver isso, sabia? Eu achei que ia ser meio que capado, sei lá, esse multiplayer. Ia cair muito FPS, ou o jogo ia ficar extremamente fácil. Ele ficou ou não? Ele não já é fácil, né? Já é fácil. Naturalmente ele já é fácil. Aí teve uma hora que eu e minha irmã, não sei se foi... Se aconteceu isso ou se foi impressão que a gente pegou junto o fantasma e bateu com A no fantasma junto. Então sempre que batia tava tirando mais. Eu não sei se foi impressão minha ou se aconteceu isso, né? Que não fizemos mais de uma vez. Mas se não for, aí se você sincronizar com a pessoa, você consegue tirar o dobro de vida do fantasma. Então fica mais fácil. Só que eu acho que vale a pena facilitar o jogo pela experiência de ficar conversando, vendo o cenário juntos. Então, eu acho que a experiência, mesmo se facilitar, pela experiência social, vale a pena. Você vai terminar o jogo multiplayer? Vou terminar o jogo multiplayer. Esse jogo eu já decidi, vai ser a continuação pra quem ouviu o Checkpoint que vai sair no futuro. Eu vou deixar o Luigi's Mansion 3 de continuação do meu Box Boy como jogo multiplayer de quebra-cabeça. E você, Lucas? Também? É, eu vou tentar jogar com a minha noiva. Não sei se ela vai aguentar. Porque ela não gosta muito de videogame, mas vou tentar. Eu não comprei o jogo, a minha namorada tá fora, né? No país. Ela comprou e tá se divertindo bastante. Eu não sei quando eu vou comprar. Então eu gostaria de terminar o multiplayer, porque eu sempre acho divertido. Até que jogos do Kirby e outros que permitem duas ou quatro pessoas, três, jogar, eu acho mais divertido. E se eu pegar isso aí eventualmente, eu gostaria de terminar com meu irmão ou jogar com minha namorada, por exemplo. E um modo que eu achei que ficou... Eu tenho dois modos multiplayer, né? Assim, que é exclusivamente multiplayer nesse Ludd's Mansion. Que é o Spring Park e o Scary... Scary alguma coisa, agora eu não lembro agora. E eu joguei só o Spring Park, que é o que começa liberado. Que é o modo... Vários, oito jogadores jogando um contra o outro, time de Luigi contra o time de Luigi, e tem que pegar fantasminha pra jogar. E esse a gente jogou e a experiência, eu não sei, eu não gostei. Eu achei que ele fica bem aquém do jogo base. O Jeff nem tocou, imagina. É, eu não toquei, mas eu imagino que esses modos assim ficam um pouco ruins, porque são modos que tem que suportar oito jogadores, né? Aí você só tem o Joy-Con do lado, né? Falta botão, é isso? Ou falta, sei lá, falta capricho? Pra mim faltou capricho, porque assim, é o modo, ele é basicamente, aparece os fantasminhas, você solta a luz dos fantasmas, pega eles, e aí o time que pegar mais fantasma, né, que cada fantasma, variação de fantasma tem uma pontuação, quem pegar mais pontos vence, o time que pegar mais pontos. Eu joguei isso aí com minha irmã, né, então pode ser isso também. E aí nisso, você olha e fala, não parece que vale tanto a pena, meio... o jogo principal é muito mais chamativo, com a câmera mais bonita, tudo, porque é uma câmera super de cima, porque são entre jogadores. Então, você vê o jogo muito mais caprichado no modo história. E aí, esse modo eu olhei e falei, não deu vontade nenhuma de jogar isso. Mas você jogou duas pessoas? Você e sua irmã? Foi só duas pessoas, sim. Talvez seja isso. É, duas pessoas só competindo e vira um minigame de Mario Party, sabe? E aí, mas minigame de Mario Party eu gosto. Mas aí, oito pessoas fica maneiro. É, então, talvez com oito pessoas o negócio melhore. E eu joguei, e a gente tá jogando tudo com dois Pro Controller, então não é problema de botão. Mas dá pra colocar em time, você acha? Aquilo ali? Dá, né? Ou é cada um por si? Não, é 4-4. 4 contra 4. Ah, então tem possibilidade disso ficar divertido se for simples os controles. É fácil pra todo mundo? É o controle de Luigi's Mansion. Eu não sei como o negócio funciona no Joy-Con virado de ladinho. Mas tem o... É um desentupidor lá que ele arremessa. Acho que o raio-x, o Dark Light também tem. Então... Acho que é por isso que não tem botão de correr. Eles tiveram que limitar por causa do Joy-Con. É verdade, é. É que o B eu não lembro se faz alguma coisa pra melhorar. Acho que interage com objetos, não é? Esse é o X. Ah, o X. É o mesmo da Dark Light. Então, o B eu acho que ele tá vago. Eu não sei se tem um power-up que eu não liberei ainda, mas o B tá vago ainda. Então, sei lá. Fica aí, ó. Ficar a reclamação da falta do botão de correr. Luigi aprendeu a jogar o desentupidor e esqueceu como corre, né? Ele é um Pokémon, só lembra de quatro golpes. Pra defender, ele corre depois que você segura pro lado durante muito tempo. Ele começa a acelerar lá. Semana também tivemos a reunião de investidores com relação à primeira metade do ano fiscal, ou seja, abril até setembro. E se eu fosse jornalista de um jornal meia boca que é pra fazer manchetes idiotas, eu colocaria: Fire Emblem Three Houses vendeu menos que One Two Switch. Fire Emblem Three Houses vendeu 2,29 milhões e One Two Switch, acho que nas últimas contas estava com 3,03. Oh, mas eu vou defender Fire Emblem aqui, que ele foi a melhor abertura da série até agora. E provavelmente vai ser o jogo que mais vendeu da série. Então, pra Fire Emblem, tá bom. Não, provavelmente vai passar. Mas é engraçado um jogo party de lançamento tosco, que todo mundo xinga vender mais que Fire Emblem. São tempos de seca do lançamento de Switch, né? Tinha que se contentar com isso. Mas tem que saber quando que foi o estouro de vendas, ou se foi sempre contínuo durante o Switch. Mas eu acho que o público é muito mais aberto, eu acho não, né? O público de One Two Switch é muito mais aberto do que o de Fire Emblem. Então, dois sucessos. Não, isso aí não tem muito a ver com One Two Switch, é só com relação às vendas, né? Só com relação a jogo, É jogo first party no lançamento. Sim. Enfim, teve a atualização de vendas. Super Mario Maker vendeu 3.93. Vendeu bastante, mas não chegou perto do 4.59 de Super Mario Bros. E o Deluxe, que eu achei engraçado, que Mario Maker até setembro não vendeu mais do que o jogo que lançou em janeiro. Isso é irônico, porque o New Super Mario Bros., além de ser um remake, né? Remake é uma versão Deluxe, né? Mais coisa. É um port, né? Basicamente. É. Esse jogo é um port e o outro é o que pode fazer fases do New Super Mario Bros. Acho engraçado isso. Eu também acho engraçado. Acho que no final o Mario Maker vai passar, mas assim, vendeu muito bem no Super Mario Bros. Deluxe. É aquela história de ninguém tinha Wii, agora o pessoal tem e compra. Achei engraçado. O Super Mario Bros. U, o Deluxe, ele vendeu mais do que o Mario Odyssey já? Não, nem chegou. Não, chegou nem perto. Chega nem perto. O Mario Odyssey passou da casa dos 15 milhões. Ah, não, tá, então tá. É porque a tendência é normalmente Mario 2D vender mais do que Mario 3D, né? Mas o Mario Odyssey é uma parte, então. É que Mario Odyssey é novo, né? Porte também não dá, né? Novo e a propaganda, né? É, talvez combinado chega lá. Enfim, esses foram, sei lá, os dados de vendas. Que pena que a gente não tem Astral Chain, que a gente não sabe quanto vendeu. E nem o Ring Fit, né? A gente também não tem nenhuma noção de abertura aí. Não, isso aí são dados até setembro, né? Ah, mas vai que coloca o bagulho de Ring Fit já. Foi 13 semanas, dava até o final de setembro mesmo? O quê? É que acho que o Fire Emblem foi 13 semanas. 13 semanas é final de setembro que eles colocaram. Eu acho que sim. Né? Foi lançado na última semana de julho. É daí isso mesmo. Enfim, essas são as atualizações de jogos. Acho que o Jomon acertou. Mario Kart 8 continua em primeiro, 19. Smash. Chupa. Smash em segundo. Mario Odyssey em terceiro e Zelda em quarto. O Smash ele vendeu bem mais do que eu esperava. Acho que não lembro se na discussão do final do ano passado, a gente, das previsões desse ano, a gente tinha comentado isso, mas eu não esperava que o Smash vendesse tanto. É que tava no boom. Smash, o público japonês adotou muito esse Smash. Foi responsável por grande parte das vendas. É tipo Splatoon 2, né? Muitas vendas. Ele tá quase na casa dos 10 milhões, né? A maior parte das vendas foi no Japão, se eu não me engano. E a parte eu fico. É o esperado, mas a gente vê que o 3DS sumiu dessa parte de vendas. Eles agora não conversam mais sobre o 3DS. É, não, e não tem nem mais como conversar, né? Não tem nem jogo. A gente precisa fazer um esquina, né? Sobre a morte do 3DS, que foi bem lenta, né? Nem aconteceu, mas... Não, a gente faz quando eles anunciarem que vão parar de produzir. Quando parar de produzir o hardware, né? O 3DS. Isso, igual a gente fez... Tá. Senhor do céu, vai ficar uma eternidade, mas tudo bem. Mas a gente tem 3DS lançou tudo. Eu vou esquecer que eu tive um 3DS. Agora os dados de venda do Switch. O Switch agora tem uma base instalada de 41 milhões. O Switch Lite corresponde por 1.95, quase 2 milhões. Lembrando que esses são dados de venda de... O Switch Lite lançou acho que finalzinho de setembro, ou seja, 10 dias de setembro. E a Nintendo, ela fez na apresentação, ela fez uma desculpa, assim, do tipo, 43% compraram um segundo Switch, 57% compraram pela primeira vez. Aí eles falaram aquelas coisas que eu detesto aqui, muitas mulheres compraram o Switch Lite, e depois eles colocaram pelos gráficos que o Switch Lite, ele tá criando uma nova demanda. O que eu acho uma baboseira sem tamanho. A questão é que eles alegam que o lançamento do Switch Lite não afetaram as vendas do Switch. O que pra mim, o que significa é que o Switch Lite, ele não pegou e ele vende pra um público pra um público menor. É só isso. Tipo, o Switch Lite tá. O gráfico tá muito parecido quando eles lançaram o New 3DS e o New 3DS XL. Muita gente achou que o New 3DS, por ser mais barato e por ter aquelas plaquinhas de customização, ia vender mais. Só que no final das contas, tela maior é que importa. Então eu diria que nem é pelo fato dele docar na televisão, e sim pelo o fato do Switch já ser um portátil. Você ter uma tela maior, geralmente você leva vantagem. Eu acho que o consumidor, ele vai nos $100 a mais do que ter uma tela menor. E quem não consegue comprar, continuo sem comprar, porque a gente vai lembrar que o Switch Lite é $200, mas um jogo, no caso seria $60, e $260 ainda tá num preço, digamos, não acessível. Então acho que dá pra falar que o Switch Lite ele vai vender menos. Faz sentido o que você falou, e teve a parte também, tipo, quando a pessoa vê o Switch Lite, vê, ah, esse é o próximo console, assim, a próxima versão, aí vai lá e fala, ah, então fico na antiga mesmo, né, compro no anterior. É, que é o que você falou de levar vantagem. E ele deu uma desculpa também, que foi, não foi uma desculpa, né, ele explicou que um boom que teve no Switch foi também da mudança de, que você já comentou aqui, da mudança do imposto japonês, né, e aí a galera comprou o Switch nesse momento. E teve a parte que eles revisaram, né, o Switch original, então a bateria ficou melhor, dura mais tempo. Então se eu ficasse sabendo disso, eu ia separar uma grana a mais pra pegar o Switch normal mesmo. E é realmente uma bozeira falar que não afeta diretamente. Pô, são consoles que praticamente rodam, assim, os mesmos jogos de lançamento, né? E não tem como não afetar. É, são produtos iguais, dificilmente você vai comprar dois, assim. Tipo, geralmente ou você já tem um e compra o outro, ou você não tem nenhum e compra, escolhe o que é melhor pra você. Na apresentação mostrou Mario Kart Tour. Eles anunciaram um beta teste pro multiplayer, que vai ser em dezembro, disponível apenas para quem é assinante do Gold Pass, aquele passe de $5 do Mario Kart. A gente ouviu mais informação sobre, né? E que eu achei interessante que na apresentação do Mario Kart Tour eles falaram muito sobre, lançamos Mario Kart Tour em não sei quantos países, e eles não deram dados nenhum sobre número de downloads, que se eles falassem mais de 100 milhões ia ser um número impressionante, acho que o pessoal ia ficar feliz, e também não anunciaram quanto que eles ganharam, ou seja, provavelmente eles estão ganhando pouco. É, ainda o Gold Pass, a galera que pegou ainda tá no free, não tá? Acho que já passou já, que era duas já semanas. Passou. Era duas semanas só? Se for um mês já passou, porque esse jogo tem 4 semanas, já tô na sexta semana. Ah, sim, então eu acho que, mas aí eles vão receber agora, ou vão receber daqui um mês, ou daqui 2 semanas ainda, eu não sei quando que vira, que aí tem que pagar. Mas aí provavelmente na hora da apresentação que eles estavam fazendo, o dinheiro ainda não tinha caído, pra saber quanto que foi. É verdade, porque ia terminar em setembro. Enfim, eles não mostraram dados nenhum, só falou do Gold Pass, multiplayer. Eu achei bem, eu acho interessante que Mario Kart Tour é um tema pra eles colocarem em pauta, só que faltou informação. E seguindo, eles fizeram uma canalice do tipo, eles mostraram os títulos, mostraram a primeira metade do ano fiscal, eles mostraram especificamente junho, julho, agosto e setembro, e falaram que aumentou em 53% em comparação ao ano passado. A venda de softwares? É, o número de first party vendidos. Aí você fala, pô, você não lançou ano passado, qualquer coisa que você lançasse esse ano ia aumentar, sei lá, 1%, né? Faz sentido. Eu achei uma canalice sem tamanho. E, aliás fica a pergunta aqui. Vocês não acham que eles espremeram um monte de título aqui em, sei lá, julho, agosto, setembro, pra fazer essa apresentação, parecer bonito e tentar vender o Switch Lite? Talvez. Não é impossível, eu acho ruim, assim. Porque eu não sei, aquela coisa, parece que quando o título, um jogo de abril não vai afetar setembro. Não sei se o lançamento é tão importante assim e os caras não consideram que dá pra comprar depois, sabe? Bom, é importante que a gente saiba que números bonitos chamam atenção, então provavelmente foi, esse pode ser um dos motivos. Mas o meu ponto do Jomon ainda continua, né? Diamond Cross Machina podia ter saído desse lançamento, né, Jomon? Não, porra, pelo amor de Deus, mano. Matar Diamond Cross Machina desse jeito é triste. Eu acho que eu entendo eles quererem falar, faz um hype aí pro Switch Lite vender aí lança o combo Mario Maker, Fire Emblem, Astral Chain e Link's Awakening, mas eles não deram sobrevida pra Demon Cross Machina. E no final eles falaram só a baboseira de final de ano, falaram dos três jogos que estão aí pra sair, ou já saíram, que é Ring Fit, Luigi's Mansion e Pokémon Sword and Shield, e falou que é isso pra esse ano. Então, eles não revisaram nenhuma, não teve nenhuma notícia de revisar as contas de vendas, etc. Continuou tudo na mesma, e as perguntas e o Q&A que geralmente sempre acontece depois, infelizmente não estão disponíveis no momento que a gente grava esse cast. Em geral, foi isso. Eles só pagaram de bacana, porque esse finalzinho, metade de julho pra cá, pegou fogo pra Nintendo. E todos esses jogos que a gente falou bastante esse ano, todo mundo vendeu bem. E quem gosta desses jogos e espera uma continuação, pode ter certeza que elas vão sair. Tem um número total de vendas de software, 246.01 milhões. Dava isso quanto por 5, né, mais ou menos? Dá 5 jogos por console? Acho que é mais, né? Consoles foram 41 milhões? Sim, arredondei pra 50 na minha mente. Mas eu acho que é bastante software, né, pra hardware. Então, sim, é muita coisa. Eu não lembro o padrão agora disso, mas esse número aí tá bem alto. Esse número tá bem alto e o Switch continua vendendo, acho que... A gente fica feliz, né? Esse número, talvez, com as pessoas comprando um segundo Switch, tende a cair um pouquinho, né? Porque a pessoa já tem Mario Kart, ela não vai comprar Mario Kart de novo, né? Com uma segunda versão, mas ainda tá alto e ainda tá rendendo bastante. E será que ano que vem eles vão conseguir mostrar esses números? Porque se eles usaram o do ano passado como base pra fingir que aumentou... Fingir, aumentou, né? Pra mostrar que aumentou, ano que vem vai ser mais difícil essa tarefa, né? Eu acho que a tática é você dar um boom em um semestre, entendeu? Talvez ano que vem eles desapareçam com esse semestre e entuxa no primeiro, sabe? No primeiro trimestre. Vai ficar mostrando a porcentagem crescendo no primeiro e fala, nosso segundo não tá tão bom assim, mas o nosso primeiro, veja bem. E vai falar, Animal Crossing vendeu tanto. Vai provavelmente ser isso. Isso aí é uma aposta, porque Animal Crossing lança no final de março, as pessoas comprando em abril, se você fizer uma lineup boa, abril, maio aí, aí você faz isso, você finge mascarar as contas, ou seja, tudo, é importante a gente falar aqui, eu sei que talvez algumas pessoas não gostem de número de vendas, é um pouco chato, mas vendas é sempre um bom indicativo pro que vai acontecer no futuro. Então, se você gosta de prever alguma coisa, é só ver se alguma coisa vendeu bem, se tá dando dinheiro, se tá dando lucro, o que que eles estão... Se tem um momento que a Nintendo tem que falar a verdade pros investidores. Aí ela tenta mentir, mas a verdade é meio fácil de decifrar, porque eles dão dados pra gente. Então, é a parte mais divertida, pra você ficar pensando e bolando no que vai ter no futuro. O Jeff já cuspiu a semente. Eu não sei, spill the beans, eu não tenho uma expressão pra isso em português, não lembro agora. Mas ele deu a dica como faz pra ser uma mãe de nego a ele. Que elogio, hein, mas tudo bem. Não é previsão, é se esforçando. Onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. A primeira notícia é que Shigeru Miyamoto recebeu o mérito como uma pessoa cultural no Japão. Esse foi o jeito que eu traduzi, não sei se está tão correto, mas esse é um prêmio que pelo que eu li, ele é fornecido uma vez por ano no Japão, e é a primeira vez que alguém do ramo de jogos recebe esse mérito. Exatamente, e jogos são arte então, né? Sempre foram. E o que é isso, Jomon? Você que é um entendedor de Japão. Não sei, velho. Eu só li aí que isso aí era bom. Aí eu olhei e falei, beleza. Boa pro meu amor. Eu não dava pra ele. Não dava pra ele por causa do Star Fox Zero, acabou. Fez muita cagada. Acertou algumas coisinhas lá no início de carreira, depois só foi a... Não, ele tem mais pontos positivos que negativos, pô. O E-Music. É verdade, pela apresentação do E-Music eu dava pra ele. Por ter aquela coragem. A Retro Studios contratou Kyle Hafley, que é responsável pela modelagem de personagens na série Halo, pra trabalhar no Metroid Prime 4. A pergunta é, será que o jogo tá no início ainda? Porque pra contratar um character design, né? Então, não sei se isso é um bom sinal pro fã de Metroid. Ele faz a modelagem, então acho que alguém fez o design e ele só vai modelar. Então, pelo menos no papel já tá saindo. Fã de Metroid só precisa saber que isso existe. Não precisa nem ser lançado. Só fica atiçando. Eles vivem de esperança. De esperança e sem Metroid e sem Federation Force. Só de não existir isso tá bom. Durante uma palestra, Red revelou algumas coisas interessantes. Ele revelou que tá feliz, que não precisa aguentar mais as pessoas perguntarem de Mother 3. Isso aí é uma ofensa direta pro Jomon? Eu não me sinto ofendido. Agora que ele saiu, o Mother Chase sai. E ele tá dando muito palestra agora, né? É que ele foi rebaixado, porque a semana passada ele era a notícia inteira. Agora ele é só nota rápida aqui. E ele também revelou que o jogo favorito dele durante o trabalho na Nintendo foi o Zelda Breath of the Wild. Aí fica a questão, o quanto disso é marketing, o quanto disso é verdade. Pô, ele já saiu da empresa. Isso é mentira. Acho que foi o primeiro que ele lembrou, velho. Nem sabe. Bloodstained de Switch recebeu uma atualização que melhorou os seguintes aspectos. Input lag, qualidade visual, tirou crashes e melhorou o tempo de load. A pergunta é, tá jogável? Então, eu não comprei, mas já é uma notícia pelo menos um pouco esperançosa pra quem ainda não comprou e ia comprar a versão de Switch, né? Porque foi, entre as versões de console, a pior. Naturalmente. Vazaram as evoluções dos iniciais de Pokémon Sword and Shield. E esse é o motivo de qualquer... Todos os leaks de Pokémon Sword and Shield é o motivo que até eu terminar o jogo, eu não entro mais no Twitter, no Facebook, no Reddit e estou fora de redes sociais. O Jomon falando assim, e eu falo, nossa, eu não preciso fazer esse esforço, eu não tô lá mesmo. Tudo bem. Eu acabei tomando spoilers, naturalmente, por causa de memes que as pessoas fazem. Mas memes diretos mesmo, as pessoas que desenharam, não referências. Então, eu não sei. Pro inicial até que eu não ligo tanto, na verdade. Não fala nada. Não vou falar nada. Relaxa, irmão. Como é que é o... Não, porra nenhuma. Eu fico nervoso fácil, só que eu não vou mais ler comentário, não vou mais participar de podcast, não vou fazer mais porra nenhuma. Viver um casulo. E um anúncio dessa semana é que Overwatch 2 vai sair pro Switch. E eu acho muito engraçado o nome Overwatch 2. Overwatch 2 é pra você pagar o PVE do jogo, é maravilhoso. É, basicamente isso, né? Porque quem comprou o primeiro com multiplayer vai poder jogar de graça o multiplayer do segundo. Esse segundo vai adicionar modo história e algumas coisas a mais. Mas ainda tem que pagar o segundo pra jogar as coisas a mais? Ou não? Tem que pagar. Só que você jogar o modo multiplayer do segundo. Só que não vai poder jogar o modo história. E o que é o modo multiplayer? É igual o modo multiplayer do primeiro? Ou ele é contra inimigos? Então, contra inimigos é o história. O multiplayer é realmente 6 contra 6 e provavelmente alguns modos a mais, personagens que também vão ter a mais. Eu não sei, é esquisito. É uma expansão que você, tendo o primeiro jogo, vai ter o segundo. É bizarro. Mas o modo história do primeiro é legal? Então, não existe. É tipo a Street Fighter, quando lançou o Street Fighter 5. Ah, então é legal, velho. Mas o pessoal não gosta da história dos personagens. Na verdade, é mais provável que eles caguem com a história do que outra coisa, né? Então, pode ser isso, mas é que eles regulam muito. A gente não tem quase nada de história de Overwatch. É tipo, é uma superfície. Só sabe o iceberg, a ponta. Todo mundo quer mergulhar, mas não deixa. eu acho que é provável acontecer igual com a Samus. Aí os caras criam uma história, aí todo mundo caga e fala, não, isso aqui não é o que eu idealizei. Eu acho que a Blizzard, diferente da Nintendo, a Blizzard sabe fazer os personagens falar, minimamente. A Nintendo, a partir do momento que ela deixou a Samus falar muito, eles saem e falam, putz, fodeu. É melhor sem personalidade do que com personalidade. Não, então, deixa os fãs ficar, no caso da Nintendo, deixa os fãs pensar como é a Samus e... Porque, como tá na cabeça lá do é Sakamoto, o cara que criou... Até não lembro agora o nome do cara. Lembra. Mas do jeito que tá na cabeça dele, é melhor ninguém conhecer mesmo a Samus. E agora estamos na sessão de interação com os nossos ouvintes, onde nós vamos ler os comentários que vocês deixaram na nossa página do podcast 181, relembrando os eventos oficiais da Nintendo no Brasil. E eu gostaria que o Jomon tivesse a honra de ler os comentários, por favor. Fizesse as honras, ó, tá? Tivesse não é ter honra ou é fazer honra? É fazer honra. Do jeito que o Mario fala, gostaria que o Jomon fizesse as honras, por favor. Ah, então eu preciso estudar mais meu português. Vamos lá. O primeiro comentário foi do René Augusto, e ele agradeceu a gente o envio da pelúcia gigante do Magnemite. Mandou um obrigado, que ele foi o ganhador da... Acho que era o que compartilha o podcast, não é? É o compartilha o podcast, não. É o que se inscreve e manda a foto que se inscreveu. Magnemite, se não me falha. É o do mais legal, né? É aquele prêmio que não foi comprado, não conquistado. Conta a história aí. Tinha uma máquina de pegar bichinho em Hiroshima, aí tipo, tinha vários bichinhos aleatórios, né? Aí eu, sei lá, coloquei 500 ienes e a tentativa era 100 ienes, né? Ou seja, 35 vezes. Só que aí quando eu fiz a primeira vez, aí eu consegui pegar um Pato Donald, né? Aí dava pra ver que aquela... dava pra ver que aquela máquina era de sobra e ela tava, a garra tava puxando forte, né? Aí eu fiz a limpa e levei aquele Magnemite junto. Eu acabei pegando três. Eu peguei um... Acho que um Pato Donald, Magnemite e um... Ah, agora esqueci. Eu não me lembro. Memorável esse terceiro. Enfim, mas foi bem legal. Porque lá, Magnemite, ele foi conquistado pertinho do ponto zero onde caiu a bomba. O René também comentou que ele... Sobre os eventos da Nintendo. Ele comentou que foi em alguns da época do 3DS e do DS... Mas que ele não ia tantos porque ele mora em Santos. Então ele tinha que dar uns pulinhos em São Paulo pra nessas lojas fazer um pré-venda e oferecer algum brinde. Aí ele lembra que foi no evento Mario Kart 7 que dava como brinde uma caneca do jogo. Mas ele comentou que nunca ficava em campeonatos, porque quando ele vinha pra São Paulo ele aproveitava a viagem e ia com a namorada dele pro shopping, agora esposa, ia pro shopping ou pra Liberdade. E ele comentou Liberdade é chato. Ah, mas a Liberdade, pra quem é de São Paulo, capital, é chato. Mas pra quem é de fora, a Liberdade é maravilhosa. Ah, não é acho tão chato. Ele vai em Santos, ele vai todo, sei lá. Ele foi em vários eventos. Não precisa na Liberdade mais do que duas vezes. Ó, em questão de visitar coisa, talvez, assim, pra São Paulo, beleza, chato. Mas tem uns restaurantes legais lá e eu gosto da Liberdade. Eu acho legal... Mais legal quando você é de fora. Eu lembro que tinha uma galera que vinha de Campinas que os caras ficavam loucos, na verdade. Caramba. Nossa, mas ficava doido, assim. Mas. Mas. A Liberdade, eu acho que o Jeff tá trash talkando. Porque não sabe que eu fiz faculdade lá, então eu fico xingando. Aí ele falou que ele gostava de ir nesses eventos porque era legal pra dar um boost no Street Pass do 3DS, que foi uma coisa que o Mario tinha comentado, o Jeff tinha concordado no podcast passado. E ele ia bastante também nos eventos de distribuição de Pokémon que rolava no Shopping Morumbi, pois ele trabalhava ali do lado. E os eventos que mais marcaram ele foi o lançamento do Super Mario 3D Land, que contou com a presença do Charles Martinet, onde consegui que ele autografasse a capa do meu jogo, e de um evento, porque teve próxima vinda 23 de maio, onde tinha muitas estações do Wii U para você acessar o jogo. E que nesta época ele ainda não tinha um console e achou bem interessante. Aquele evento foi o evento de lançamento do Wii U no Brasil, acho que um ano depois? Foi. É... E o mais legal é que tinha Buff Baby, Buff... Qual que é a tradução pra masculino? Boy, sei lá. Não sei, é. É. Aí tinha uns caras que não sabiam nem colocar, sei lá, pré-start e só que eram sarados e não sei o que, eu achei. É engraçado. É, demorou um dia pra eles entenderem como é que funcionava. Porque acho que foram 2 dias. No primeiro dia, eles estavam bem cruzinhos, não teve nenhum briefing pra falar. Ah, isso aqui é como inicia o jogo. Nossa, cara. E tinha aquela parede pra escalar também, não tinha? Tinha. Não, que, assim, teve mais... aproveitando que a gente já tá falando desse evento, no comentário do Fernando Félix, ele comentou sobre esse evento, que ele achou que foi o melhor evento de todos pra ele. E ele perguntou, ele falou, nossa, achei assim que vocês não falaram. Ele perguntou se a gente foi ou não. Se a gente não foi ou se a gente esqueceu. E assim, pessoalmente, com esse evento... Eu odeio porque eu já tinha um Wii U. E eu fui lá pra comprar. E assim, eu queria comprar o Super Mario 3D World. E essa porra não tava vendo em lugar nenhum, velho. Eu fiquei revoltado com isso. Tem evento de lançamento com o jogo e não tinha um jogo pra comprar. Aí é triste, hein? Nossa. Eu gostei disso. Eu acho que esse é o evento que eles mais gastaram dinheiro. Depois gastou tudo e foi embora. Por exemplo. Foi. Eu acho que é aquela coisa, tipo, se não gasto dinheiro aqui, o dinheiro volta pra Nintendo. Então vamos gastar tudo nesse. Foi bem isso. Que aí lançou Mario. 3D World, não foi 3D World, foi esse que lançou o Pokémon no mesmo dia? Não, foi Smash. Não, foi um ano depois que eles saíram, não foi? Eu não sei. Foi porque foi 3D World, aí foi no ano do Smash e do Pokémon do 3DS que eles saíram no Brasil. Sim, né, que a Game deixou. E ele gostaria que continuasse tendo mais eventos desses, mas ele comentou também do preço dos jogos do Switch, que provavelmente esses eventos não fariam mais tanto sucesso, porque o Switch é um console caro com jogos mais caros. E foi isso, e ele falou que, pela foto da capa deste episódio, nota que o Jeff realmente gosta de verde. Óculos com a maçã verde e 3DS verde. Então tá aí, Jeff. Uma das minhas maiores tristezas é que o 3DS verde foi lançado muito depois. Eles demoraram pra caramba e eu acabei não tendo um 3DS verde. Mas aí quando você não tem, você faz uma gambiarra, né? Você vai lá e compra o um adesivo. É isso que eu fiz no meu Wii U, no meu Wii, no 3DS. Agora a gente... Daqui a pouco eu tô pichando aqui meu Switch de verde. Deixa cair no balde de tinta e puxa, depois já era. E o próximo comentário é do Vilazo Costa Jr. E ele comentou que como ele mora em Fortaleza, ele basicamente nunca teve esses eventos lá. Só alguns de Pokémon. E pra mim já é impressionante que tem alguns de Pokémon que é complicado, que os caras são muito centro São Paulo e assim, Rio no máximo, quando escapa um pouco. Que eles não lançam nos outros lugares. Mas apesar disso, ele já participou de vários eventos de anime e de jogos. E ele falou que inclusive ele já organizou alguns. Então ele comentou que não teve muita experiência que a gente teve com eventos da Nintendo no Brasil. E ele comentou de novo dos jogos que a gente espera da Nintendo do ano que vem. Como o Lucas não comentou, Lucas, você quer falar quais jogos você espera? Que lance ano que vem? Os jogos que vão lançar ano que vem que você tá esperando. Ah, que eu tô esperando? Por enquanto, é o Animal Crossing. O que vai lançar ano que vem? Animal Crossing e o que mais? Isso, tem o Talk Merge Sessions. E só. E só? Confirmado pro ano que vem? É, só. Pro ano que vem só isso. Tinha alguma outra coisa que eu queria pegar. Sim, que era... Tem aquele... Que tem exclusividade agora, que lançou, que é um jogo cult, que é detetive, eu esqueci agora. O Deadly Premonition? É, tem esse? Não, esse dois, eu não vou pegar, não. Achei que você ia falar Detective Pikachu, mas tudo bem. Que isso? Detective Pikachu não é cult. Pode ser. O filme não, mas o jogo sim, né? Ah, o remake, o do Xenoblade, né? Não sai ano que vem? Ah, é verdade, verdade, verdade. Tem esse remake também, é verdade. Eu não comentei esse. Esse aí então... Eu tô no remake Xenoblade e Animal Crossing, por enquanto. Mano, pega Talk Merge Sessions, que é bom. Você gostou de Persona, não. Você gosta de Weeb Shit aí. Se eu for pegar algo de Persona, vai ser ano que vem o Persona 5R, porque estão falando que... Não, pô, pega um jogo que você não jogou, porra. Não pega um jogo que você já jogou, pega o Talk Merge Sessions, que é maravilhoso. Eu vou defender aqui o Talk Merge Sessions, é um bom jogo. Vai, Jeff, me ajuda. Eu acho que o seu argumento de pega um jogo novo é óbvio. Quem não devia tocar no Talk Merge Sessions é eu e você, jogo. Mas a gente vai fazer a besteira de pegar de novo, mas tudo bem. Ah, sim, sim. É importante fazer essas besteiras. E ele come. E do resto, o que a gente esperou, a gente comentou no podcast passado. E ele perguntou se a gente jogou Sayonara Wild Hearts. Que ele viu a galera do Overloader e do Jogabilidade falando super bem, mas queria saber a opinião da gente. E ele falou que provavelmente vai comprar junto com o Luigi's Mansion com o dinheirinho que sobrar. E aí, alguém jogou? Eu não joguei esse jogo, é aquele jogo de ritmo, né? Esse mesmo. Eu ouvi falar super bem, mas aí quando falou jogo de ritmo, eu falei, tô fora. Eu gosto de jogo de ritmo, só que não joguei. E pra terminar o comentário, ele comentou que tá jogando Fire Emblem na dificuldade Madeline, na rota do Dimitri, é a terceira rota dele, e que ele considera que colocaram o hard só agora. E que isso faz parecer que o jogo foi lançado sem estar finalizado. Isso aí é mentira, velho. Dorme 8 meses que vai ver que não vai ficar hard. É isso que eu fiz e ficou hard. Ficou hard demais, né? Ficou hard demais que eu tive que coisar a dificuldade. O problema do Fire Emblem não é porque ele é fácil ou difícil. O problema é que ele é desbalanceado. E ele falou que a única grande vantagem é que nessa dificuldade parece que que os personagens usam mais as skills deles. Né? Eles não esqueceram que tem skills. E ele falou que tinha que ter uma dificuldade lunética como um novo DLC, pois o jogo ainda não está exigindo usar quase nada das novas funcionalidades de batalha. E pra felicidade dele, assim, é confirmado que vai ter o Infernal ainda, vai ser um dos DLCs. Eu não sei se pago gratuito esse DLC, mas vai ter o Infernal ainda, então vai ter. E a Madeline é a Lunatic. Eu acho que eles trocaram, não lembro se eu comentei isso, mas eles trocaram o nome provavelmente pra não ser tão ofensivo, né, com as pessoas que têm problemas. Caramba, eu não sabia disso. O quê? A mudança do nome? Associei. E a Infernal é uma mais que... aí não tem padrão nenhum, porque no Fire Emblem Awakening é Lunatic Plus Plus, eu não lembro, Lunatic Plus. Então, não tem muito padrão, eles estão tentando pegar a nomenclatura do Fire Emblem Heroes de celular. E ele assinou como Ababá atual, Vlasio Costa Jr., Ababá atual do Príncipe Dimitri. Como eu queria poder não usar eles nas missões... E eu não aceito desrespeito com o Dimitri aqui não, Dimitri é um cara desequilibrado, mas é um cara legal. Eu tô com a Vilazo, pode xingar o Dimitri à vontade. Só não mexe no Cloud. E o Fernando Félix, ele comentou sobre os eventos da Nintendo. Ele comentou que um dos primeiros eventos que ele foi no lançamento de um Super Mario Bros. Wii, que foi num hotel da Paulista, e foi bem chato porque não teve nada de muito interessante. Além de testar o jogo por 5 minutos e indo embora. Alguém aqui foi nesse? Não me fala desse evento. Eu acho que esse foi o que eu perdi a final, cara. Eu não ganhei a televisão. Para esse. Eu fiquei muito puto nesse. Mas era de quê a competição? Era New Super Mario Bros. Wii. Tinha um modo... Ah, tá. É, tinha um modo verso que tinha que pegar mais moeda que o outro. Aí... Eu pulei e morri no primeiro inimigo, sabe, na final. Foi uma coisa muito broxante. Tanto é que eu quase me ajoelhei no chão, assim, e nem consegui me levantar. Ai, meu Deus, entregou os pontos na hora. Não, mas eu tentei dar a volta por cima, mas não, me fudi. E eu ganhei o Punch-Out de Wii físico, como prêmio de segundo lugar. É, eu não tava em São Paulo quando teve esse evento. Ah, mas bom prêmio, Punch-Out Wii. Eu só ficava ganhando Pilot Wings Resort e Nintendogs. Ai, pô, eu já ganhei, acho que Brain Age e Big Brain Academy uma vez em outro evento. Mas são bons jogos, então. E ele comentou sobre o troféu Game World, que o Charles Martinet veio pro Brasil pela primeira vez. E ele tirou uma foto e ganhou um autógrafo, um pôster que deram. E ele falou que ficou de mais de uma hora na fila com o irmão, mas que valeu a pena. Aí agora o Charles Martinet é naturalizado brasileiro, aí complica, né? Eu queria fazer uma pergunta. Quanto tempo vocês ficariam pra pegar um autógrafo de alguém que vocês gostam? Eu não sei, eu nunca fiquei em fila pra pegar autógrafo. Eu não gosto. É, autógrafo eu não sei também. Mas eu já fiquei... É, teve um evento de ópera, piano, Final Fantasy. Que não era... Era um cara que tocava piano, música de Final Fantasy japonês lá. Mas ele não era de trilha sonora nem nada, assim. Ele era cover das músicas de Final Fantasy. Depois ele até veio pela segunda vez aí com... Esqueci o nome, o Nobu Uematsu. Mas a primeira vez que ele veio não tinha o Nobu, e ele fez um negócio de graça no MASP. E eu esperei, assim, o evento era às 7 horas, eu e um amigo, a gente sentou na fila meio-dia, e a gente ficou sentado no MASP, basicamente conversando, do meio-dia até às 7 da noite, pra ouvir o concerto de graça, porque a gente sabia que ia ser uma merda, ia lotar. E a gente conseguiu ouvir, mas... Então tem esses pontos aí. Não sei. Consigo fazer esse sacrifício. É, eu também não, o João é mais jovem que a gente, Lucas. Ah, não, eu tava no cursinho, então, né, eu tava mais jovem mesmo. E ele comentou alguns detalhes, tipo, que no lançamento de Luigi's Mansion 2, no Shopping Morumbi, teve um Harlem Shake. E eu não lembrava disso, e isso dá vergonha de saber que teve, sabe? Eu também, não sei porquê, dá um cringe quando você lembra que existia isso. Harlem Shake era um negócio que tava na época do ano do Luigi tava na moda, que era... Começava um vídeo que aí é uma pessoa só dançando. Aí quando o cara fala na música lá, não sei o que, Harlem Shake. Aí... Do the Harlem Shake. É o quê? Do the Harlem Shake. Ah, tá. Então, e aí fala isso. E aí todo mundo entra. Aí todo mundo que tava parado no dia a dia normal. É, a tela muda o mesmo cenário. E todo mundo agora pulando loucamente, sabe? Todo mundo na doideira. Com fantasia, um monte de coisa. Acho que eu lembro disso. Talvez. E aí ele também comentou sobre que ele gostava de ir nesses eventos. Fora esses eventos, ele ia também no Bob's de domingo da Paulista pra fazer Street Pass. E ele sente falta disso porque era o momento que ele saia de casa. E o último comentário é do Rodney Vinorelana. E ele comentou que espera que eu tenha dormido direito essa semana, porque deu pra perceber que eu tava morrendo de sono no último podcast. E no último podcast eu não tava com sono. Nesse eu tô bem mais. Então não sei. O último podcast tava à noite, esse tá de manhã. Eu sou uma pessoa notiva, então me perdoe. E ele falou que já tá chegando o final do ano, e o que, que a gente vai pedir pro Brom velhinho de presente? E ele falou que gostaria de outro par de Joy-Cons, já que ele não tem mais condições de comprar novos. E também gostaria de uma pelúcia de Wulu pra filha dele. O que, que é Wulu? Wulu é aquele Pokémon ovelha. Ah, tá. É, isso aí é bem difícil, hein? Isso aí é difícil encontrar aqui. Ah, mas logo mais vai sair, velho. Logo mais. Não, anunciaram já as coisas, né? Que vão começar a vender, mas isso aí eu não vi. E putz, eu não sei o que pedir, assim, de presente, de Natal. Eu tô numa época que eu pediria dinheiro, na real. Eu ia falar isso. Quero dinheiro vivo, cara. É a melhor coisa, porque aí você decide com mais calma o destino desse dinheiro depois. Em todos os outros natais, eu ia pedir alguma coisa escrota ou coisa desse tipo. Mas esse Natal, eu peço saúde pra minha avó, pra ela conseguir chegar inteira aqui no Japão. Oh, foi bonito isso. Agora eu não consigo mais pedir coisa materialista. Mas sim, é só esse ano que eu tô sendo bonzinho. Os outros eu sou cuzão e egoísta como todo mundo. Nossa, meu Deus. Que fique bem claro, eu não quero pagar de bonzinho não aqui. É só um bonzinho porque minha avó tá com doença de... Ai, agora eu esqueci. Herpes zóstea e tá doendo pra caramba e não tem o que fazer. Mas ela tá vendo se ela consegue viajar aqui pra vir pro meu casamento. Caralho, mano, ficou muito profundo isso. Do nada, assim. Fé pra avó do Jeff. Vai dar certo sim, Jeff. Tamo aqui. Realisticamente não estamos conseguindo fazer nada, mas a gente tá mandando energias positivas. Não, mas tá bom. Vai dar certo e vai. A véia vai ver o neto casar. Acho que ela nem esperava isso, mas aconteceu. Com terno verde, né? Com terno verde. Com terno verde. Não faz isso, Jeff. Aí eu mando a foto aí lá e vocês mudam lá no Estação 64, terno verde. E muito obrigado pra quem escutou o podcast até esse momento. Eu não sou uma pessoa muito boa pra finalizar podcast, mas realmente eu fico bem agradecido. E Jeff, Jomon, tem algum comentário adicional? Eu tô emocionado, eu quase comecei a chorar com o Jeff falando. Só um aviso aqui, porque eu sou uma pessoa fraca pra história de família. É, e vai dar tudo certo aqui, meu casamento vai ser bem legal e eu vou voltar mais animado pro ano que vem. É isso. E obrigado pelo apoio aí. E não se esqueçam de deixarem seus comentários e impressões desse episódio na nossa página pra gente ler no próximo episódio. Ou o João vai fazer o resumo dele. Do episódio? Eu falei do episódio. Comentário. Não, do comentário. É. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.